lugar eu adorei seu nome, o seu cabelo preto e o sorriso branco. No quarto a noite foi um sonho, daqueles tão perfeitos, até aí ok, sem defeitos. Mas seu passado é calejado de outras gerações, eu também vivi sem opções. Que tal um trato? Nenhum de nós pode falar em compromisso. Serve pra mim e pra você esse aviso. Por favor, não me ame ainda. Não crie expectativas, combinadas não sai caro. Ninguém vai se machucar. De 15 em 15 dias ou só fim de semana a gente sai e vai pra cama, mas sem se apegar. Me deixe. Seu nome, o seu cabelo preto e o sorriso branco. Na quarta noite foi um sonho daqueles tão perfeitos. Até aí ok, sem defeitos. Mas seu passado é calejado de outras gerações. Eu também vivi decepções. Que tal um trato? Nenhum de nós pode falar em compromisso. Serve pra mim e pra você esse aviso. Solteiro em Recife hoje? Então fala o seguinte: se tem uma pessoa te fazendo mal nesse momento, manda ela embora assim com a mãozinha lá em cima e repete comigo, ó. A gente sai, vai, a gente sai, vai. Manda ela bem pra longe, não deixa essa pessoa te fazer mal. Joga a mãozinha lá em cima, vem. A gente sai, vai. Eu ainda não ouvi Recife. Joga as duas mãos no céu com a gente. Vem, vem. A gente sai, vai. A gente sai, vai pra cama. Sai, vai pra cama. Joga a mãozinha no céu. A gente sai.